Panorama Agrícola para 19 de fevereiro de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, um abraço para você da equipe que faz o Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de terça-feira, 19 de fevereiro, lua crescente. Ao tranco numa bragada, assobiando no varzeiro, lá vai o Rosa Salcedo. Na mesa de som estão o Márcio Peixe, o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: longe dos olhos, longe do coração. Confira no programa de hoje, EPAGRE lança novas cultivares de arroz. No Professor da Terra, aprenda o uso correto do calcário no solo. Você confere também dia de campo da Cooper Campus e leite, produtividade cresce em Santa Catarina. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também na internet, no site da Ipagre ou no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Depois do milho e do trigo, o arroz é o cereal mais produzido no mundo. É cultivado em todos os continentes, com maior concentração no asiático. O Brasil ocupa o 8º lugar na produção mundial. Coma arroz, faz bem para a sua saúde. É hora das notícias. Estamos anunciando para você, na próxima semana, de terça a quinta-feira, de 26 a 28, o Dia de Campo da Cooper Campus. Na BR-282, Campos Novos, quilômetro 338. Mais alta tecnologia disponível para desenvolver as atividades de produção de grãos, pastagens, suinocultura e também a utilização de máquinas e implementos na propriedade rural. Esses são alguns dos assuntos do 18º Dia de Campo da Cooper Campus, em Campos Novos, semana que vem. O evento também vai apresentar trabalhos realizados com fertilizantes revestidos por polímeros nas culturas do milho e da soja. Também tratará do assunto nutrição vegetal e o manejo das principais doenças da soja, como ferrugem asiática e mofo branco. Semana que vem, então, em Campos Novos. As vendas nos supermercados do Brasil cresceram 5,3% na comparação dos anos 2012 com 2011, aumento de 5,3%. O preço da cesta com os 35 produtos mais consumidos no país subiu 7,27% no ano passado, passando de R$ 318,64 em dezembro de 2011 para R$ 341,80 em dezembro de 2012. Os produtos com as maiores altas nos preços em dezembro foram farinha de mandioca, frango congelado, arroz e batata. No acumulado do ano de 2012, as maiores elevações ficaram com a batata, a cebola e o arroz. E as maiores quedas foram da carne de traseiro, corte mais nobre, e do açúcar. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, como lidar com a acidez do solo? No primeiro momento, precisamos eliminar práticas de manejo do solo que aumentam a acidez, como adubação química, compactação, incorporação profunda da matéria orgânica. Em terras decaídas com acidez elevada, é importante produzir primeiro uma boa massa orgânica, utilizando culturas tolerantes à acidez, e aplicar o calcário depois. Neste caso, o calcário ajuda a transformar a massa orgânica em humus de alta qualidade. Em caso de aplicação do calcário sem a presença de massa orgânica, o calcário se torna desgastante, tirando ainda as últimas reservas para deixar a terra mais fraca depois. Isso é válido para qualquer aplicação de calcário que seja acompanhado por produção de massa orgânica, pois ambos se beneficiam e se complementam mutuamente. É recomendável usar o calcário em quantidades reduzidas por aplicação e repetir as aplicações enquanto for necessário, mas sempre junto com a palhada ou adubação verde. Calcário, um tempero da adubação orgânica. Amigo agricultor, aplicando o calcário junto com a palha do adubo verde, não será necessário incorporar profundamente, pois ele é removido, transportado através da própria ação da microvida, que atua na decomposição. Mas em aplicações com pequenas quantidades, 1.000 kg de calcário por hectare nos solos arenosos e 2.000 kg de calcário por hectare em terras argilosas. As mudanças de paradigmas são interessantes e manejar o solo de forma sustentável fará toda a diferença. Amigo agricultor, cuide de sua terra, pois ela é preciosa para a vida de todos os seres. Evaldo Roberto, da Epagrid. Bom Retiro para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Arroz branco, arroz preto e arroz vermelho. A Epagrid em Itajaí lança 3 novas cultivares de arroz. Informações com o pesquisador Moacir Schiocchetti. Nós temos ultimamente uma estatística, digamos assim, uma estimativa de lançamento de uma cultivar a cada 2 anos. Temos cumprido isso ao longo dos últimos 15 anos, 20 anos, com uma certa regularidade. Temos já agendada uma solenidade de lançamento de 3 cultivares de arroz, sendo uma especial, uma cultivar convencional, de arroz branco, chamada SCS 118 Marques, e 2 cultivares de arroz chamadas especiais por serem de pericarpo preto, uma, e outra de pericarpo vermelho. Cultivares essas destinadas ao consumo de arroz integral, que tem características superiores, tem características nutracêuticas, digamos assim. Elas são muito recomendadas para alimentação com arroz integral, porque contém substâncias, contém componentes muito, muito adequados e recomendados para a alimentação humana. Você ouviu entrevista com o pesquisador Moacir Schiocchetti sobre o lançamento dessas 3 novas cultivares de arroz, que será no dia 7 de março, na Estação Experimental de Itajaí. Agora conversamos com Carlos Mader, da Epagre. Ele coordena o programa Pecuária e fala aqui no Panorama Agrícola sobre a pecuária de leite. Carlos Mader destaca a eficiência econômica na propriedade. Nós, em algumas propriedades, temos visto dados assim, espetaculares. Pequenas propriedades, utilizando 5, 6, 7, a 7 hectares de terra, com uma viabilidade econômica fantástica. Produtores que têm hoje, em termos de 5 a 6 mil de margem bruta, ou seja, uma pequena propriedade com pequena área de terra sendo viabilizado na atividade leiteira. Para nós isso é o que de mais importante nós estamos conseguindo, né? Além disso, temos visto propriedades com uma evolução excelente em termos de eficiência econômica da atividade leiteira. Na produtores que com uma pequena área de terra têm produções acima de 100 mil litros de leite por ano. Você ouviu a entrevista com Carlos Mader da Epagre aqui no Panorama Agrícola. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão.